A paz do Senhor, irmão, irmãs, nós vamos continuar a leitura bíblica, segundo Crônicas, capítulo 22. Segundo Crônicas, capítulo 22. Há um paralelo desse texto no segundo livro de Reis, capítulo 8, 25 a 29. Esse texto trabalha o governo de Acasias, rei de Judá. É um texto pequenino, são 12 versículos, e ele vai trabalhar o governo de Acasias, rei de Judá, e vai falar de Atalia usurpando o trono real. Como nós estamos fazendo sempre, vamos abrir nossa devocional, que vai ser pequena. Ontem foi maior, e como eu disse a vocês, a partir de amanhã ou até o final de semana, eu vou dizer para você o relatório do que o Senhor tem feito poderosamente. Mas nós temos aberto com uma palavra de uma equipe de abertura, embora cada um more numa cidade, e o pastor Paulo tem nos enviado lá do Paraná, como sempre foi na minha vida, textos assim muito especiais, textos muito abençoadores, e por isso eu estou repartindo com você, porque são textos intensos, textos fortes. Hoje ele fala do rei e os necessitados, do mesmo autor que tem citado, A.C. Barrow. Diz assim, em Mateus 25, 31 a 46, Jesus descreve o dia em que virá em glória para julgar as nações. O critério de julgamento não se baseia em palavras bonitas ou em posição social, mas na forma como tratamos os mais vulneráveis. Tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. O rei se identifica com os famintos, os estrangeiros, os enfermos e presos, revelando que servir ao próximo é, em essência, servir a ele. Por isso, nós lemos ontem e estou lendo hoje de novo. Olha como é intenso, olha como é forte que Jesus disse, né? O rei Jesus se identificando com aqueles que têm fome, com os estrangeiros, com os enfermos, com os presos, mostrando que quando nós servimos ao próximo, nós servimos a ele. A grande surpresa é que tanto os que fizeram quanto os que não fizeram vão perguntar: quando foi que te vimos? Isso mostra que a verdadeira compaixão não calcula recompensas, mas age por amor. Nossa fé é testada no cotidiano, na mesa partilhada, na visita silenciosa, no cuidado com os esquecidos, na palavra caridosa. Hoje, Jesus, a se apresentar nos rostos cansados da vida, a eternidade será marcada pelas escolhas que fazemos agora: amar ou ignorar? Eu quero perguntar a você: amar ou ignorar? E essa pergunta é para mim, em primeiro lugar. Vou amar as pessoas ou vou ignorá-las? Para a nossa reflexão, em que situações práticas dessa semana eu encontrei e servi a Jesus nos necessitados ao meu redor, e a oração: Senhor, abre meus olhos para te ver nos pequenos e vulneráveis. Dá-me um coração compassivo que te sirva ao servir ao próximo. Amém. Essa palavra tem ecoado fortemente no meu coração. Amar ao Senhor amando o próximo. O próximo é aquele mais próximo de nós mesmos. E quando nós olhamos para as pessoas e não ignoramos os seus problemas, então nós estamos aprendendo a amar. Olhamos para os necessitados, fazemos tudo aquilo que é possível com relação ao necessitado. E podem ser várias coisas. Pode ser uma prisão espiritual. Dizia agora, com um dos irmãos da devocional, um conflito da vida, pode ser um problema de ordem espiritual ou pode ser de ordem material. Pode ser uma fome mesmo, fome e sede, e aí precisamos atender com comida e água. Ou pode ser um outro tipo de fome. Fome de Deus, e nós precisamos transmitir a palavra do Senhor. Então percebam, o prisioneiro podem ser diversos tipos de prisão, o enfermo, diversos tipos de enfermidade, né? A fome e a sede, diversos tipos de fome e sede. Que Deus nos ajude, irmãos, na abertura dessa devocional. Ah, primeiro, não ignorar ninguém. Segundo, verificar qual é a necessidade da pessoa. E terceiro, tendo identificado a necessidade da pessoa, sejamos solidários. Ser solidário para um cristão não é opção. Ser solidário para um cristão é um reflexo do seu amor. É um imperativo que nós precisamos ter. Que Deus te abençoe, depois, logo em seguida, que Ele te abençoe na leitura de 12 versículos e fale ao seu coração, ao meu coração e a de todos que têm ouvido. E já quero lhe dizer, o último relatório tinha sido bom, muito bom. Esse ainda é melhor. Mas como eu já disse, eu vou repetir, não são só números, não é só um resultado numérico. Nós precisamos que um grupo grande de pessoas consolide a sua experiência com Deus. Precisamos que um grupo grande também possa ter comunhão com a sua família, com a sua igreja, com outras pessoas, e um outro grupo grande, em nome de Jesus, se transforme num conhecedor da Bíblia e lidere uma grande escalada, uma grande jornada em direção a santidade bíblica. Diz assim, segundo Crônicas 22. Repito, segundo Crônicas 22. Então os habitantes de Jerusalém proclamaram a Acasias, filho mais novo de Jeorão, rei em seu lugar. Uma vez que as tropas que tinham vindo com os árabes mataram todos os outros filhos dele. Assim, pois, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Ele tinha 22 anos quando começou a governar, e reinou um ano em Jerusalém. Sua mãe se chamava Ataliahu Bat Onri, ou, como nós dizemos em português, Atalia neta de Onri. Acasias também andou nos caminhos da família de Acabe, porquanto sua mãe lhe dava conselhos insensatos. Ele praticou o que era mal, segundo o padrão que agrada a Yahvé, o Senhor, do mesmo modo como agiu a família de Acabe, pois eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para sua desgraça. Bons conselheiros podem gerar bons frutos, bons discípulos. Maus conselheiros podem gerar o inverso. E um detalhe: mesmo Jesus, que era a palavra viva, que deu o melhor de todos os discipulados da história, não teve 100% de correspondência ao que ele disse. Não. Mesmo Jesus teve que sofrer, porque a gente sofre, com pessoas que ele discipulou, mas que não seguiram um bom caminho. Ora, se Jesus passou por isso, que diremos nós acerca do trabalho que fazemos? E o que diremos com relação a essa vida que foi influenciada pela família de Acabe? É duro quando você ainda é, já temos as falhas humanas pertinentes ao ser humano, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Imagine só quando você ainda tem toda uma influência contrária. Aqui ele teve a influência da família de Acabe, e o conselho da família era um conselho insensato. Ele praticou o que era mal, segundo o padrão que agrada a Yahvé, o Senhor, do mesmo modo como agiu a família de Acabe, pois eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para sua desgraça. Seguindo esses palpites, ele partiu com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, com o objetivo de atacar Azael, rei da Síria, junto a Ramote-Gileade. E os sírios feriram Jorão, o qual foi obrigado a retornar a Jezreel para tratar os ferimentos sofridos em Ramá, quando lutava contra Azael, rei da Síria. Mais tarde, Acasias, filho de Jerão, rei de Judá, desceu para visitar Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, que buscava recuperar-se dos males provocados pelas feridas de guerra. Foi pela vontade de Deus que Acasias, para sua desgraça, encontrou-se novamente com Jorão. Assim que chegou, Jorão e Acasias decidiram partir a fim de visitar Jeú, filho de Nimsi, a quem Yahvé havia ungido para exterminar a família de Acabe. Aqui só um parêntese. O cronista, o autor de 2 Crônicas, 1 e 2 Crônicas, o cronista assume que o leitor, que os leitores estariam familiarizados, ou seja, ele assume que o leitor está familiarizado com o relato da unção de Jeú e com outros pormenores do golpe de Estado que culminou nas mortes de Jorão e de Acasias, como mostra 2 Reis 8:28 e também até 9:28. No entanto, o escritor de Reis procura retratar, sobretudo, o fim da dinastia de Omri em consequência do julgamento de Yahvé, quando Deus julga e põe a mão e trata, e pode tratar de uma maneira definitiva. Isso você vai encontrar no primeiro livro de Reis, no capítulo 21, de 20 a 29, segundo Reis, capítulo 9, 24 a 10, capítulo 10, versículo 17. Tudo isso está no nosso blog, tá bem? Então, se você quiser, bloglogo7.blogspot.com. O cronista compreende que o assassinato de Acasias foi também obra das mãos de Deus. Não havia, voltando, fechando parênteses, né? Como eu vinha lendo até o versículo. Vou reler o 8. Quando Jeú estava executando o juízo sobre a família de Acabe, encontrou os líderes de Judá e os filhos dos parentes de Acasias que os serviam e os matou. Partiu então em busca de Acasias e seus soldados o capturaram em Samaria, onde estava escondido. Levado a Jeú, Acasias foi executado, mas não lhe negaram sepultura, pois argumentaram: eis que esse homem é neto de Josafá, que buscou a Yahvé, o Senhor, de todo o coração. Assim, na família de Acasias não havia mais ninguém que pudesse ser proclamado rei. A partir desse momento, a ênfase está, irmãos, em Atalia usurpando o trono real. Em três versículos. Há também um paralelo no segundo livro de Reis, capítulo 11, de 1 a 3. Leiamos esses três versículos para encerrar nossa leitura hoje. Quando Atalia, mãe de Acasias, foi informada que seu filho estava morto, mandou exterminar toda a família real de Judá. Entretanto, Jeoshabeat, ou Jeosabeat em português, ou Jeoseba também, pode ser uma outra alternativa na sua Bíblia, filha do rei Jeurão, tomou um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e o refugiou num quarto junto com sua ama. Assim, Jeoseba, filho do rei Jeurão, esposa do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, protegeu Joás de Atalia, de forma que ele não conseguiu matá-lo. Último versículo. Assim, Joás passou 6 anos escondido com elas na casa de Deus, enquanto Atalia governava a nação. Louvado seja Deus por mais um capítulo da Bíblia, e é um capítulo duro para nós lermos, mas eu volto a dizer o que disse na última ministração: a Bíblia faz questão de contar a verdade, é a verdade indiscutível, uma verdade dura de ouvir, mas precisamos ouvir. Uma verdade que mostra que quando Deus trata, esse tratamento pode levar até a morte, quando isso já chegou, o pecado já chegou até a presença de Deus, as narinas do Senhor se inflamam, né? E o seu juízo se estabelece, assim como vai se estabelecer na volta de Jesus. Que Deus nos abençoe e que nós jamais sejamos alvos desse tipo de análise. Que Deus olhe para nós e diga: você me desagradou, então eu vou te retirar da minha presença. Como é o caso do texto de abertura. Você não olhou para o estrangeiro, não olhou para o prisioneiro, não olhou para o faminto, não olhou para o sedento, não olhou para o necessitado. Então, agora, não adianta chegar na minha presença. Você não tem espaço aqui. Assim como você fez, eu também farei com você. Saia da minha presença e essa pessoa será retirada eternamente da presença de Deus. Por isso que é bonito ler a Bíblia, para a gente saber que a Bíblia faz questão de contar a verdade como ela é e tira de nós qualquer venda nos olhos e tira de nós uma leitura romântica, como se todos do povo de Deus tivessem sido assim maravilhosos, acima de qualquer suspeita. Não. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós vamos ver pessoas que desagradaram a Deus e, porque desagradaram, receberam juízo. Lá em Atos, por exemplo, nós vamos ver um casal, nem vou mencionar agora para não abrir outro texto. Mas nós vamos ver um casal que mentiu ao Espírito Santo, a Pedro, e por causa da sua mentira foi recolhido o casal. Então a Bíblia conta a verdade e nós precisamos nos apegar a Cristo, que é a verdade, para ter uma comunhão abençoada. Que Deus te abençoe. E que nós continuemos a nossa leitura bíblica para a honra e glória do Senhor. Ele é digno de todo louvor. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, junto com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, assim seja, hoje e eternamente. Amém.